Você já ouviu alguém afirmar que perdeu a fé? Eu já ouvi isso algumas vezes. Ah, eu perdi a fé. Eu tinha fé em Deus, mas agora tudo foi por água abaixo. Agora eu deixei de crer em Deus. Aconteceram tais e tais coisas na minha vida e por causa disso eu não tenho mais fé. Eu queria propor a seguinte pergunta para nós nesta manhã. E diante dessa pergunta, olhando para o texto bíblico, olhando para a palavra de Deus, nós procuramos responder a essa pergunta e saímos daqui com algo satisfatório nesse sentido. A pergunta é: será possível perder a fé? Será que é possível perder a verdadeira fé? Uma diferença entre a primeira pergunta e a segunda é porque depende da fé. Se for uma fé fácil, se for a fé em qualquer coisa, a fé em qualquer coisa é qualquer fé. A fé que eu escolhi ter por mim mesmo. A fé que talvez seja um conjunto de coisas em que eu acredite. Tradição da família, livros que eu li, filmes que eu assisti, filósofos que eu andei escutando por aí, pessoas que eu conheço que me passaram conceitos. Eu posso falar por mim mesmo, o que eu cria antes de me converter a Cristo, antes de crer em Jesus, antes de entregar minha vida a Ele, era uma verdadeira salada. Eu tinha fé, mas a minha fé era fé em qualquer coisa. Era uma fé variada. Era uma fé que parecia uma salada de fruta mesmo. Tinha um pouquinho de tudo ali. E quem já ouviu meu testemunho, tem um pessoal ali que me conhece há bastante tempo, lá de São Paulo, sabe do que eu estou falando. E aqui também o pessoal já ouviu algumas histórias. Obviamente, quando nós perguntamos, é possível perder a fé? Nós vamos ter que perguntar, de qual fé você está falando? Nós estamos estudando o capítulo 11 de Hebreus, nessa temporada que a gente chama temporada de férias, ou transição, fim de ano, início de ano, gente viajando, gente voltando. Então a gente não quer engrenar uma série muito longa, como é a nossa prática aqui. A gente prefere ler livros da Bíblia um por vez, e assim a gente poder ter uma ideia mais clara do ensino, daquilo que está sendo transmitido, e poder ter uma mensagem realmente expositiva. Mas a gente pode ser expositivo e separar trechos também da Escritura, como é o caso do capítulo 11 de Hebreus, que nos fala sobre a fé verdadeira, a fé bíblica. E nós já vimos que essa fé, na introdução, ela é uma fé que não depende de circunstâncias, ela não depende do que eu sinto aqui e agora, do que eu vejo aqui e agora, do que eu posso pegar, do que eu posso alcançar. Ela também não é uma fé naquilo que é presente. A fé bíblica é a firme convicção de coisas reais. Elas são perfeitamente reais, ainda que eu não as veja, ainda que eu não as possa perceber com os meus sentidos físicos, elas são reais porque elas vêm de Deus. Aliás, nós aprendemos também que esta fé, ela é despertada por Deus. Esta fé não brota do coração carnal do ser humano. Não adianta você provocar o ser humano a puxar de lá de dentro do seu coração a fé, porque a fé não brota da carne. A fé é um dom de Deus. E nós estivemos falando um pouco sobre isso. Nós vimos alguns exemplos, porque aí a Bíblia começa a nos dar alguns exemplos da fé. E nós pensamos assim: ah, são os heróis da fé. Eles fizeram coisas que ninguém pode fazer. Não. Eles estão ali para nós vermos que eles de fato fizeram, e a nossa fé deve ser igual à deles. Ainda que nós não tenhamos que fazer as mesmas coisas que eles fizeram, não tenhamos que passar pelas mesmas coisas que eles passaram, Deus não tenha dado as mesmas ordens, as mesmas instruções, mas a qualidade da fé tem que ser a mesma. Nós vimos a fé de Abel. Por que Abel foi considerado justo? Por que Abel agradou a Deus com a sua vida? Nós vimos a fé de Enoque. Enoque foi arrebatado e a Bíblia diz que ele andou com Deus. A Bíblia diz que ele agradou a Deus também com a sua vida. E nós vimos Noé. Eu ia falar Noel, mas não é, né? Noel não está na Bíblia. Nós vimos a fé de Noé. Noé é alguém cujo santo temor, a Bíblia diz, o santo temor a Deus o levou a confiar naquilo que Deus disse, de que viria um dilúvio, e ele se pôs a construir aquela arca, e ele colocou a sua família ali, e ele salvou a ele e a sua família. Esses são exemplos de fé. O próximo da lista é Abraão. E se tem uma coisa que eu percebo em Abraão, quando nós olhamos para a sua vida, é a sua perseverança. E olhando para a perseverança de Abraão, nós vamos compreender um pouquinho mais das qualidades de uma fé verdadeira. Abre a sua Bíblia, então, se você não abriu ainda, em Hebreus 11. E nós vamos ler os versículos de 8 a 10. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Queria que a gente pensasse nessa mensagem na manhã de hoje. A verdadeira fé é perseverante. E com isso, o que eu estou dizendo aqui é que a verdadeira fé, ela é preservada pelo próprio Deus. A verdadeira fé não se perde. A verdadeira fé, ela pode enfraquecer, ela oscila, ela tem altos e baixos. Mas a fé que está na Bíblia, a fé no Deus da Bíblia, a fé nas promessas que o Deus da Bíblia faz, esta fé, ela não se perde porque ela é uma fé perseverante. Eu queria que nós víssemos dois aspectos hoje dessa fé que persevera. O primeiro aspecto é que ela tem uma obediência confiante. Você sabe aonde Abraão vivia? Eu vou falar Abraão, porque eu vou simplificar a história, porque a história de Abraão, na verdade, tem uma trajetória longa. E tem muitos detalhes na sua vida. E a gente teria que fazer uma série só para ele, para falar bem a verdade, para a gente poder estudar todas as coisas. Nós sabemos que o nome dele era Abrão, ou seja, pai exaltado. Ab, em hebraico, é pai. Abrão, pai, o pai grande, grande pai, o pai exaltado. Quando foi colocado um A a mais ali, isso significa pai de multidões. Por quê? Porque a promessa de Deus tem a ver com isso. Por isso foi mudado o seu nome para Abraão. Eu vou falar Abraão o tempo todo aqui. Onde é que Abraão vivia? Vamos passar um pouquinho aqui para a gente compreender um pouquinho melhor. Abraão vivia aqui, ó, nesta terra aqui, ó, Ur dos Caldeus. Se você pode identificar uma cidade aqui, ó, é Babilônia. Aqui tem uma outra cidade que nós frequentemente ouvimos falar, que é Nínive. Mas o que era isso aqui? Isso aqui era praticamente toda a civilização que havia na antiguidade. Você tinha a civilização suméria aqui e você tinha os egípcios aqui. Eram os povos mais civilizados que havia assim, na época. E Abraão vivia numa cidade próspera, uma cidade importante daquela época, que se chamava Ur. Veja, Abraão está vivendo aqui numa cidade onde ele está bem acomodado. Aqui você tem o Golfo Pérsico. Não dá para ver direito no mapa aqui, mas aqui tem uma coisinha azul aqui, ó. Aqui é o Golfo Pérsico. Aqui está o Mar Mediterrâneo, que era chamado Grande Mar, né? Aqui está o Golfo Pérsico. Hoje aqui, ó, é um lugar chamado Iraque. e hoje aqui é um lugar chamado Síria. Como nós sabemos, lugares onde se desfruta da mais absoluta paz e tranquilidade no mundo, né? Não. Os lugares onde mais cai bomba, foguete, onde as pessoas andam armadas e tudo mais. Mas nessa época não era assim, eram lugares prósperos. Vamos ver o que Abraão teve que fazer? Você está vendo essa linha vermelha aí, ó? Essa é a rota da viagem que Abraão fez. Estas outras linhas que estão aqui, amarela e verde, não interessam para nós, que tem a ver com outros personagens bíblicos aí. Vamos olhar para a linha vermelha. Você pode ver que ele veio até Arã. Este foi o primeiro trecho da sua viagem. Ele veio para cá com o seu pai ainda era vivo. Ele veio com a sua mulher Sara, ele já era casado quando ele saiu de Ur. E ele levou também um sobrinho que ficou órfão. Então Tera, o pai de Abraão, ficou com ele. Quando o pai de Abraão morreu, este Ló passou a fazer parte como que da sua família, passou a acompanhá-lo. De modo que em Arã, antes de partir para esta terra aqui, que é a terra prometida, aqui é Canaã, este trecho aqui, também conhecido como Palestina, né? Antes de ele partir para cá, então ele está, a família dele é ele, Sara, Ló e evidentemente os seus servos. Lembre-se que ele pertence a uma família, eles têm lá as suas propriedades, eles têm lá as suas coisas, e ele parte. Ah, um detalhe, eu acho que vocês devem ter reparado. Por que será que Abraão deu toda essa volta aqui? Não era mais fácil ele vir por aqui? Parece um negócio meio doido, né? Mas tem um negócio aqui no meio, ó. Deserto. O deserto da Arábia. E esse deserto não é um lugar nada amigável para caravanas que estão transportando bens, animais, pessoas. Não é amigável do ponto de vista da natureza em si, não é amigável por causa das pessoas que ficam ali armando emboscadas, assaltantes e tudo mais. Então ele segue. Na verdade é uma rota que já existia, uma rota comercial. Aqui todas essas cidades que tem, que você vê ao longo do caminho aí, eram entrepostos, lugares onde os comerciantes, os mercadores da época paravam para comercializar. Agora, detalhe, Abraão não sabia como era a terra para onde Deus estava mandando. Abraão não sabia dos detalhes da viagem. Deus não deu para ele um roteiro, não deu para ele um GPS, um mapa. Deus não deu para ele um manual de instruções sobre cada detalhe de tudo que havia de acontecer e cada providência que ele deveria tomar. Muito menos o que ele ia encontrar lá em Canaã. É importante a gente saber que quando Abraão está em Arã, se você for olhar lá em Gênesis, no capítulo 12 de Gênesis, você vai encontrar aquilo que é conhecido como o chamado de Abraão. E aqui o autor de Hebreus está se referindo a isso. Abraão, quando chamado... Agora, nós temos aí uma questão para resolver. O chamado só aparece quando ele está em Arã. Mas nós temos um outro detalhe na Bíblia. Estevão, quando está testemunhando a respeito deste fato aqui para os seus compatriotas, antes de ser apedrejado, ele diz que Abraão recebeu o seu chamado lá em Ur dos Caldeus. O fato é que provavelmente Deus deve ter o chamado lá, mas só ficou registrado um segundo chamado que é feito em Arã. E em Arã nós vemos claramente as promessas de Deus ali. Abraão, sai da tua terra, sai de Ur, sai da tua casa, sai das tuas raízes, sai do teu conforto, sai da tua vida e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Eu vou te dar uma descendência, vou te fazer alguém próspero. Vou te dar muitos descendentes que vão ser mais numerosos do que os grãos de areia. Não vão poder ser contados, mas você deve ir para lá. Isto era o que Abraão sabia. não se esqueça que no meio dessas promessas, há uma promessa muito importante e tem a ver conosco. Em ti serão benditas todas as nações da terra. E por que nós sabemos que isso tem a ver conosco? Porque o apóstolo Paulo diz que isso tem a ver conosco. O apóstolo Paulo relaciona esta promessa com um dos descendentes de Abraão, um descendente em especial, que é Jesus Cristo, por meio de quem as nações da terra seriam realmente abençoadas através do Evangelho. Havia expectativa de salvação, de redenção, lá na época de Abraão? Nós já vimos que sim. Isso era claro para eles? Eles tinham todo o quadro pronto? Não, eles não tinham todo o quadro, mas havia a promessa de um Redentor. E agora ele está olhando para a sua descendência, que Deus vai lhe dar, e sabe que através da sua descendência, a terra toda vai ser abençoada. Mesmo sem conhecer os detalhes, mesmo sabendo que a viagem ia ser difícil, apesar de desviar da rota do deserto, Abraão saiu e foi rumo à terra que Deus o mandou. Abraão viveu de forma perfeita? Se nós formos olhar para a vida de Abraão, nós vamos verificar que não, Abraão não viveu de forma perfeita. Abraão falhou, mas Abraão obedeceu naquilo que era essencial. Ele obedeceu à ordem de Deus e perseverou naquilo que Deus o mandou fazer. Isto é a marca de Abraão, e é por isso que ele está aqui. E é por isso também que não é só o autor de Hebreus que nos chama a atenção para a vida de Abraão. Quando você vai para a carta de Paulo aos Romanos, Paulo explica que a verdadeira fé, que não vem de obras, como os judeus imaginavam, mas vem pela fé, a verdadeira fé que vem por Deus, esta fé foi apresentada, foi representada pela vida de Abraão. E Paulo se refere a ele como o pai da fé. Tiago se refere a Abraão como um exemplo da verdadeira fé. Por quê? Porque ele teve a fé cuja qualidade era ser perseverante. É possível nós separarmos fé de obediência? Eu não creio que seja possível separar fé de obediência. Nós podemos ouvir muitas vezes as pessoas dizerem assim: eu tenho a minha fé. Isto é comum até em pessoas que por tempos frequentaram igrejas ou que nasceram em lares cristãos. E muitas vezes nós dizemos para essa pessoa: mas você não está indo na igreja? Você não aparece? Você, o que você está fazendo? Eu tenho meu Deus. Eu tenho Deus. Eu tenho a minha fé. E se você começa a questionar essa fé, qual é a próxima exclamação? Não me julgue. Você não pode me julgar. Acontece que a verdadeira fé é uma fé prática. E por ser prática, ela é uma fé obediente. Tem muitas coisas que Deus nos manda fazer. Tem coisas que estão na Bíblia, elas nos são ordenadas. Eu posso lutar com isso, eu posso ter dificuldades com isso. Eu posso não saber de todos os detalhes e não sei. Eu não sei porque Deus me colocou em certas situações. Eu não sei porque Deus me mandou fazer determinadas coisas em todos os detalhes. Mas eu sei que eu tenho que obedecer. Eu sei que eu sou fraco. Eu sei que eu estou sujeito a falhar. Mas a minha disposição e o meu empenho deve ser de obedecer. Abraão foi confiante na sua obediência. Por que eu obedeço? E por que a fé e a obediência não podem ser separadas? Porque fé significa que você confia em Deus. Fé significa que Deus está dizendo: olha, ali existe um caminho, ali existe uma porta, ali está por onde eu digo que você deve andar. E você, por conhecer esse Deus, conhecer o caráter dele e jamais colocar em dúvida aquilo que ele está te dizendo, você pega e vai na direção que ele está te dizendo. Por mais que você fale, e vai falhar. Por mais que você erre, tenha temores, dúvidas. Uma dúvida principal você não pode ter. Será que Deus está me levando para o lado errado? Será que esta promessa realmente vai se cumprir? Abraão não duvidou. Abraão confiou e por isso ele obedeceu. Além de uma obediência confiante, Abraão teve uma expectativa confiante. Olha o que diz o versículo 9. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas. Isto é muito interessante. Abraão foi próspero, como Deus realmente prometeu. A Bíblia nos diz isso. Ele adquiriu bens. Ele foi um homem importante do seu tempo. Ele construiu um clã, ele construiu uma família. Mas uma coisa ele nunca fez. Ele nunca estabeleceu um prédio, uma casa na terra que Deus prometeu. Ele andou por ali habitando em tendas, assim como o seu filho Isaque e o seu neto Jacó, que foram herdeiros da mesma promessa, até que se formassem as 12 tribos de Israel. Que coisa interessante. Deus estava formando uma nação, mas até que essa nação se formasse, tudo era transitório, tudo era passageiro, nada era permanente. E Abraão tinha consciência disso. Aliás, ele tinha tanta consciência disso que Deus o tinha avisado. Olha, os teus descendentes vão passar 400 anos escravizados. 400? Se a gente fizer as contas, dá 430, mas a Bíblia fala em 400. Talvez porque os 30 anos são aqueles anos de José, aqueles primeiros anos em que não houve escravidão. 400 anos. E é bem na geração em que se formam as 12 tribos de Israel que acontece essa escravidão. Ou seja, a terra em que eles já estavam, eles saíram. Eles saíram para que Deus os tirasse do Egito com a sua mão, com o seu poder, e os levasse de volta para lá, para cumprir as suas promessas. Abraão não construiu uma vida pensando em ficar ali permanentemente. Ele tinha a ideia de transitoriedade. Ele era um peregrino. Ele foi para lá, ele obedeceu, mas ele se considerava um peregrino. Mas o mais interessante, e ainda bem que a Bíblia, que é a revelação de Deus para nós, ela ilumina aquilo que você não saberia só pelo Antigo Testamento. O Novo Testamento joga a luz para nós entendermos o que de fato aconteceu. Aliás, o Novo Testamento, que foi inspirado por Deus, que conhece o coração humano, que sabia o que estava no coração de Abraão, nos mostra por que de fato ele vivia em tendas. Olha o que diz o versículo 10. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Abraão tinha uma expectativa confiante. Uma coisa muito curiosa hoje em dia, em alguns ensinos, é que tudo se baseia no imediatismo. Ainda que com o selo de coisas espirituais. Em nome de Deus, as pessoas estão querendo os resultados aqui e agora. Mas Abraão, apesar de ter resultados palpáveis, ele pôde experimentar a prosperidade, ele pôde experimentar a riqueza, a sua expectativa não estava nessas coisas. A Bíblia nos diz, a Bíblia nos revela que ele olhava lá para frente. Como é bom a gente esperar. Mário Quintana disse que a esperança é um urubu pintado de verde. Isso é uma visão pessimista das coisas. Mas eu digo que a esperança realmente é verde. E hoje eu estou particularmente agraciado aqui. Logo de cara chega a Gisele com a camisa do Palmeiras. E depois entram no mínimo mais dois palmeirenses aqui. Quantos? Os quatro são? Os três. Você resolveu ser do contra. Aposto que é corintiana. Só para contrariar. Hã? É o quê? Você, Thaisa? Você é o quê? Ah, a Thaisa nasceu aqui já? Ela nasceu lá? Veio com 4 anos, não sabia ainda. Tudo bem. E sabe, a Gisele estava bem feliz de estar com a camisa do Palmeiras, mas o pastor Gary estragou. Ou melhor, ele tentou estragar a alegria dela. É verdade, nós temos que ter uma segunda opção para torcer por algum time da segunda divisão. Mas verde é a cor da esperança. Nós novamente vamos sair da segunda divisão. Não é verdade? Que expectativa? O que é você ter uma expectativa? Expectativa num time é uma expectativa que pode te frustrar enormemente. Eu fico lembrando da época, a gente, muitos agora estão voltando de férias, e eu tô prestes a partir no final do mês. Eu me lembro da época de guri, em que a época de férias era uma época tão deliciosa, tão esperada. Os meus pais costumavam ir para uma cidade do interior de São Paulo, chama-se Águas de São Pedro. Não sei se vocês conhecem lá. É uma delícia lá, né? É uma cidade assim, é um paraíso. Uma cidade sossegada, tudo limpinho, tudo, a infraestrutura, você passeia, você bosques para você caminhar. Para quem vivia em São Paulo, foi criado dentro de São Paulo, aquilo era realmente um paraíso. Eu não me continha de aguardar, porque era meio tradição. Chegava as férias, vamos para lá. Como era delicioso, como era gostoso aquilo, como era bom esperar. Eu passava os dias finais da escola, eu já não estava mais pensando naquilo que eu estava fazendo, eu estava pensando no que eu ia fazer lá, como eu ia curtir. E muitos aqui eu sei que é assim. Eu vi uma postagem um dia desses, virou o ano, faltam não sei quantos dias para o final de 2013, né? Já tem gente em contagem regressiva, né? Já estão pensando nas férias do ano que vem. E o Zay estava falando aqui de fazer planos. Corretíssimo, a gente faz planos e a gente só pode realmente, os nossos planos só podem ser feitos dentro dos nossos limites de tempo. Nós estamos inseridos dentro do tempo. Nós podemos pensar o que eu vou fazer em 2013, por exemplo, e traço lá algumas metas. E tem várias coisas, tem coisas que eu pretendo fazer essa semana, tem coisas que eu pretendo fazer hoje, mas tem coisas que eu não vou fazer nem hoje, nem a semana que vem, nem durante o ano. Tem coisas que me aguardam na eternidade. Era essa perspectiva que Abraão tinha. Você olha para aquele homem lá naquela época tão antiga e você vê que ele tinha a perspectiva correta das coisas. Ele tinha os bens? Tinha. Mas para que servem os bens? Para se apegar e para viver por eles? Para que serve uma moradia? Para me abrigar. Para me proteger da chuva. Para eu ficar ali dentro. Para não tomar sol. Para eu curtir esta vida aqui dentro daquilo que é possível neste mundo. Este mundo caído. Este mundo pecaminoso. Este mundo cheio de contradições em que a gente vive. Mas a minha esperança, a minha expectativa, onde está? A de Abraão? A de Abraão estava lá na frente. Ele contemplava, por 3 vezes o autor de Hebreus usa essa expressão, a cidade cujo edificador é Deus. Não é só aqui, em mais 2 lugares. E nos 3 lugares, o óbvio, o sentido óbvio aqui, é que se refere ao céu. Se refere ao lugar que Deus preparou. Esse lugar magnífico, esse lugar esplendoroso que nos aguarda. O lugar perfeito, o lugar do descanso, o lugar que Deus preparou, o lugar onde Deus nos aguarda. Isso nos faz sonhadores? Isso fazia de Abraão um homem fora da realidade? Como a gente diz aqui, fora da casinha. Alguém que não vivia de modo prático? Muito pelo contrário. Por ele olhar para frente, ele tinha uma ideia realista do mundo em que vivia. O mesmo acontece conosco. O apóstolo Pedro nos diz algo bem interessante na sua primeira carta. Ele diz que nós aqui somos peregrinos e estrangeiros. Ele escreveu para um povo que realmente vivia como peregrino, estavam espalhados por várias nações. Essa sua primeira carta é para esses povos. Mas ele está usando num segundo sentido. Ele está dizendo, o povo de Deus é um povo peregrino. O povo que tem a verdadeira fé não está aqui de forma permanente e sabe que as coisas... Aliás, ninguém está aqui de forma permanente. A diferença é que nós sabemos para onde nós vamos. Nós temos a certeza disso. E nós damos o valor das coisas daqui, do presente, o valor que deve ser dado. As coisas não têm nenhum valor, elas têm o seu valor. Mas elas têm um valor temporário, elas têm um valor limitado, elas têm um valor específico para ser usado nesta vida. Os nossos verdadeiros valores, o nosso verdadeiro tesouro está guardado no céu. E é lá que nós vamos encontrar o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus. Você tem sido obediente? A tua fé tem se mostrado uma fé confiante? Realmente, até é uma redundância isso, porque fé é sinônimo de confiança. Mas o fato é, aquilo que eu chamo de fé é de fato a confiança naquilo que Deus diz. Confiança no caráter de Deus, confiança nos planos de Deus. E por isso, uma confiança nas ordens de Deus. Quando Deus diz, congregue, por que que eu congrego? Por que que eu estou junto com os meus irmãos? Quando Deus diz, testemunhe, fale de mim, faça discípulos. Isso é uma ordem. Como e por que eu faço isso? Em que confiança eu faço isso? Em que medida eu estou obedecendo isso? Quando Deus diz tantas coisas a respeito da igreja, como é a vida na igreja, como nós devemos nos portar, como nós devemos encarar o culto, as atividades e tudo mais, nós estamos atentos àquilo que Deus nos diz na nossa vida em família. Nós estamos atentos às ordens que Deus me dá como marido, às ordens que Deus dá às esposas, aos pais, aos filhos. São ordens. Sabe, quando Deus diz faça assim e não faça assim, o que está em jogo é se eu confio no que Ele está dizendo ou não. Você quer um exemplo prático e que tem sido a tormenta de 10, entre cada 10 igrejas, os jovens, quando chegam a uma certa idade, quando chegam da adolescência para a juventude, eles querem namorar. E a Bíblia diz, não deve haver união entre a luz e as trevas. E por quê? Porque não há comunhão, ela não se estabelece de forma nenhuma. A mesma coisa serve para os negócios. A maneira como eu dirijo o meu trabalho, o que é certo e o que é errado. Deus diz, pague os seus impostos, faça tudo corretamente. Ah, mas se eu fizer isso, eu já ouvi isso acho que dezenas de vezes. Se eu fizer desse jeito, eu vou à falência. Se eu não namorar um incrédulo, eu não vou achar nunca. Vou ficar para tio, vou ficar para titio, para titia. Isso é não confiar naquilo que Deus diz. Estes são só alguns exemplos. Nós temos que confiar tanto no cuidado quanto na direção de Deus. Deus diz, faça aquilo que está claro, e Ele só vai falar com você através da palavra. Deus não vai mandar você para Canaã, provavelmente. Deus deu ordens específicas. Ele diz para Noé, construa uma arca. Ele disse para Abraão, vá para a terra que eu vou te mostrar. A gente não pode trocar as promessas, as ordens e nem as promessas. Nós temos coisas que nós devemos fazer. Nós estamos buscando entender o que Deus tem para nós, só está na palavra, não está em outro lugar. Então nós temos que buscar e buscando confiar e confiando obedecer. E por último, nós temos encarado a nossa vida aqui como uma peregrinação. Você se considera um peregrino? Ainda que você tenha a sua casa, o seu carro, sua máquina fotográfica, o seu computador, etc, etc, etc. Ainda que você tenha essas coisas, você considera e sabe perfeitamente que essas coisas, elas são absolutamente transitórias. Do ponto de vista de Deus, elas são descartáveis. Elas vão durar no máximo a tua vida. E hoje em dia as coisas não duram. O celular dura de um ano para o outro, talvez. E no ano que vem, já está ultrapassado. As coisas realmente não duram. se o nosso coração estiver nelas, se o nosso coração estiver em qualquer coisa temporária, qualquer coisa que seja aqui deste mundo, nós não estamos agindo como peregrinos. Vamos fortalecer a nossa fé. Se nós entregamos a nossa vida verdadeiramente a Cristo, é porque Deus despertou a verdadeira fé em nós. O que nós temos que fazer é olhar para os exemplos, nos inspirarmos neles e nos fortalecermos. Vamos ser mais obedientes a Deus. Vamos olhar para as ordens de Deus e dizer, sim, Senhor. Vamos ser como Abraão, ter uma expectativa sempre confiante. Talvez não em relação ao time, o time não importa. O time vai ficar aqui também. Mas há tantas coisas que podem nos aprisionar nas nossas expectativas, enquanto a nossa expectativa tem que ser lá na frente, naquilo que Deus preparou para nós. E isso influenciar a nossa vida, o nosso caminhar no presente. A verdadeira fé é perseverante? Sim, a verdadeira fé é perseverante. Vamos imitar Abraão, uma vez que aqueles que creram em Cristo têm a fé dada por Deus, e é a fé semelhante em qualidade à de Abraão. Nós só precisamos ver como nós estamos em relação a isso. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor implantou em nós a fé autêntica, a fé verdadeira, a fé viva, a fé que persevera. Obrigado, Pai, porque sabemos que o Senhor não dá ordens segundo critérios que podem mudar ou segundo coisas que o Senhor não pode cumprir ou que o Senhor não saiba, mas tudo aquilo que o Senhor ordena é de acordo com o Teu plano, é de acordo com a Tua perfeição, de acordo com a Tua soberania, a Tua justiça, a Tua santidade. Muito obrigado, Pai, porque podemos entender isso. Obrigado, Pai, pela vida de Abraão e por esta primeira parte que vimos da sua vida, seu exemplo de fé ao obedecer ao Senhor, se desapegando da sua vida, do seu lugar, das suas raízes, do seu conforto, para ir para um lugar desconhecido, sem saber dos detalhes, mas sabendo do principal e confiando nisso e obedecendo nisso. Obrigado porque ele perseverou. Obrigado porque, mesmo não tendo a posse permanente da terra, ele foi até o fim, crendo e confiando no Senhor. Pai, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe aqueles que têm verdadeira fé e os que não têm. E o Senhor sabe, Pai, como aperfeiçoar a nossa fé. O Senhor sabe que mesmo tendo fé no Senhor, somos sujeitos à fraqueza, à dúvida, à incerteza. Por isso, Pai, nós pedimos a Tua ajuda para sermos obedientes. Nos ajuda a compreendermos a cada dia melhor a Tua vontade, porque se nós não compreendermos, não saberemos o que fazer. E nos ajuda, Pai, a confiar e a perseverar no Senhor, indo em direção às Tuas promessas. Nos ajuda, Pai, a viver neste mundo de forma realista, olhando para tudo que há nele da maneira como deve ser olhado, de modo transitório, e não amando o que está aqui, como o apóstolo João nos ensina. Nos ajuda a ter a perspectiva correta, a ter a obediência correta, uma obediência e uma expectativa confiantes no Senhor. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.